sobe, ela sobe. Quero saber se sou importante, se a minha voz que tu queres ouvir. A cada instante, a cada segundo, meu nome e amor a pedir. Quero ser quem te faz feliz, quem te faz sorrir, quem te faz sentir. Porque eu quero ser o teu abrigo, a tua vida, quem te faz sonhar. Porque eu quero estar, estar contigo na tua vida. O que eu quero é te amar. É te amar. Quero saber se gostas de mim e pensas em nós, algo pode surgir. A todo instante o peso diz que te amo, não consigo fugir. Quero ser quem te faz feliz, quem te faz sorrir, quem te faz sentir. Porque eu quero ser o teu abrigo, a tua vida, quem te faz sonhar. Porque eu quero estar, estar contigo na tua vida. O que eu quero é te amar. É te amar. Porque eu quero ser o teu abrigo, a tua vida, quem te faz sonhar. Porque eu quero estar, estar contigo na tua vida. O que eu quero é te amar. Porque eu quero estar, estar contigo na tua vida. O que eu quero é te amar. Porque eu quero ser. Porque eu quero ser. Porque eu quero ser. Porque eu quero ser. Olha pra mim, sorrio pra ti, minha fonte de água. Sentidos. já te vi dançar com loiras e morenas. Para ti tanto faz, sejam grandes ou pequenas. Não paras um minuto, ninguém te vai dominar. Sou eu, fui para te agarrar. Ei, dança comigo. Ei, ei, dança comigo. Ei, dança comigo. Vem daí. Vem daí sem parar. Já não consegues estar longe de mim. Vais ser obrigado a dançar até ao fim. Teu coração é meu, não há nada a fazer. És meu, és meu. Vem daí sem parar. Ei, dança comigo. Ei, ei, dança comigo. Ei, dança comigo. Vem daí sem parar. Vem daí sem parar. Ei, dança comigo. Ei, ei, dança comigo. Ei, dança comigo. Vem daí sem parar. Canal 2. Yeah.

põe de pé, que a vida está preta. Canal 2 da Antena Web. Vida, amo-te, amo-te.

2. dançar. Dance music é Portugal todo a curtir. Dance music é o país todo a vibrar. Dance music é o fim. É Portugal todo a dançar. Dance music é Portugal todo a curtir. Dance music é o país todo a vibrar. Dance music é o fim. É Portugal.